Panorama Agrícola para 22 de abril de 2014, terça-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira de lua minguante, 22 de abril de 2014, no ar para você está o Panorama Agrícola. Na mesa de som contamos com o Márcio Peixe e o Eduardo Maier, e o ditado de hoje é: enquanto algumas pessoas fazem notícias, outras fazem história. No Panorama Agrícola desta terça-feira você confere uma dica de piscicultura. No noticiário, Mostra do Campo em Bocaina do Sul e Festa do Queijo e do Mel em Angelina. Na entrevista, Seminário de Fruticultura em Ipumirim. E no Professor da Terra, orientações para o produtor de cebola. Ligue e participe do Panorama Agrícola 48-3665-5359. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Dica do dia. Como limpar, cortar, filetar, embalar e congelar peixes. Quer aprender? Procure então um escritório da EPAGRE no seu município. Informe-se. Investir em piscicultura pode gerar uma boa fonte de renda para você, produtor. É hora das notícias. Em resposta rápida ao vírus da diarreia suína, que causa prejuízos nos Estados Unidos e já chegou à América do Sul, o Ministério da Agricultura, junto com a Embrapa, a indústria e produtores e laboratórios, formou um comitê para elaborar um plano de contingência e apresentar sugestões de medidas de biossegurança para a produção brasileira. A intenção é a de elaborar um documento com informações sobre as principais medidas de biossegurança para produtores e técnicos. O assunto, diarreia suína, também será tratado em reuniões e palestras no Congresso Ave Suí, que ocorrerá no mês de maio na cidade de Florianópolis. Estamos anunciando para você a 34ª edição da Mostra do Campo de Bocaina do Sul. A ideia é fomentar o setor agrícola de Bocaina do Sul. Essa Mostra do Campo ocorre do dia 24 até o dia 27, com provas campeiras de laço, apresentações artísticas e gastronomia. Na quinta-feira, dia 24, na abertura do evento, tem polenta com porco de graça na noite desta quinta-feira em Bocaina do Sul. Também estamos anunciando a 36ª Expofeira de Água Doce no Meio Oeste Catarinense, sábado e domingo, em Água Doce, próximo a Joaçaba. E neste final de semana acontece também a Festa do Queijo e do Mel no centro de Angelina, com organização da EPAGRE e de associações de produtores rurais. Espera-se de 4 a 5 mil pessoas na Festa do Queijo e do Mel, sábado e domingo, em Angelina. No sábado, dia 26, também em Angelina, acontece o encontro de apicultores da região. Confira a entrevista de hoje. A entrevista de hoje do Panorama Agrícola é com o extensionista da EPAGRE em Pumirim, região de Concórdia, Nédio Luiz Patzlaff, que fala sobre o Seminário de Fruticultura que ocorre na sexta-feira, 25 de abril, em Pumirim. Qual a ideia desse Seminário de Fruticultura, Nédio? Bem, Mauro, a ideia do seminário é despertar aqui o interesse dos agricultores, técnicos e inclusive estudantes na área, né? Para os temas propostos nesse seminário, que tem como seus objetivos específicos disponibilizar algumas alternativas, discutir noções sobre a fruticultura e tentar apresentar algumas experiências já existentes na região. A programação prevê o que, Enédio? Bem, Mauro, nós temos previstas três palestras durante esse dia. A primeira palestra vai tratar da fruticultura como alternativa de renda para a agricultura familiar. Vai ser proferida, então, pelo engenheiro agrônomo Sérgio Neres da Veiga, que é da Gerência Regional da Ipagre de Videira. A segunda palestra, ainda no período da manhã, será sobre implantação de pomares e sistemas de produção. Essa, então, será proferida pelo engenheiro agrônomo Remy Natalim D'Ambros, da Estação Experimental de Videira. E à tarde nós teremos uma palestra sobre pós-colheita e comercialização com o engenheiro agrônomo Dr. Edson Luiz de Souza, também da Estação Experimental da Ipagre de Videira. Bem, Nédio, que experiências há na região que podem ser levadas a sério e disseminadas na área de fruticultura? Nós podemos falar, Mauro, especificamente de uma experiência existente no município de Ipumirim, onde um agricultor que tem basicamente produção de caqui, pêssego e ameixa, que a gente enxerga como uma atividade bem promissora para toda a região, porque nós temos um clima bastante favorável, nós temos um solo que nos favorece para esse tipo de atividade. E ainda a gente conta com alguns microclimas dentro da região de Concórdia que poderiam ser muito bem aproveitados também para a fruticultura tropical, né? A exemplo da bananicultura, até mesmo experiências com a produção de abacaxi em municípios próximos que têm encostas em grandes rios ou que são alagados por lagos de centrais hidrelétricas. Então a gente poderia estar aproveitando esse potencial que existe na região para estar implementando e incrementando até mesmo as propriedades rurais com novas alternativas de renda. Nédio, o mercado da fruticultura aí em Ipumirim, região, é abastecido com produtos vindos de fora? A maioria, Mauro, dos produtos relacionados à fruticultura, tanto aqui em Ipumirim como nos municípios da região, a grande maioria provém de outros municípios, quando não, até mesmo de outros estados, né? Quantos agricultores são esperados nesse seminário de fruticultura no dia 26? Mauro, nós estamos programando aqui nós temos a expectativa de contar com a presença de pelo menos 60 agricultores. Como a atividade não é uma atividade tão presente ainda nas propriedades e o objetivo do seminário é justamente despertar o interesse para essa atividade, a gente está projetando a presença de 60 a 80 agricultores nesse evento. Correto. Conversamos então com o extensionista da Ipagre em Ipumirim, Nédio Luiz Patzlaff, sobre o primeiro seminário de fruticultura, que ocorre em Ipumirim nesta sexta-feira, 25 de abril. Ok, Mauro, nós que agradecemos a oportunidade e ficamos à disposição. Fique agora com o professor da Terra. Amigo agricultor, produtor de cebola, quando você pensar em organizar os canteiros para a produção de mudas, independente do sistema de produção que você irá adotar, seja convencional ou no sistema agroecológico, o local onde serão construídos os canteiros de produção de mudas deve ser de fácil acesso, preferencialmente que esse local seja plano, com exposição solar norte, livre de plantas daninhas de difícil controle, próximo a uma fonte de água de boa qualidade e afastado de locais que propiciem a formação de sombra e também a formação de neblina, os chamados nevoeiros. O solo, amigo agricultor, deve apresentar boa estrutura, aeração e drenagem e proporcionar uma temperatura adequada à germinação das sementes e ao crescimento das mudas. Deve-se dar preferência aos solos de elevada fertilidade natural e alto teor de matéria orgânica e que tenham sido cultivados anteriormente com adubação verde. Dentro do possível, os canteiros, amigo agricultor, devem ser isolados de animais domésticos. Recomenda-se fazer uma rotação anual do local dos canteiros e não repetir esse local nos 3 anos seguintes, com vistas à obtenção de mudas sadias, bem desenvolvidas e vigorosas, contribuindo para o bom desenvolvimento das plantas de cebola